Olá, você comprou, está no ar, aqui na Rato Lama. Hoje o programa vai estar dividido em dois blocos, o primeiro em 8 de março, e no segundo bloco a gente vai começar a série comentando 50 anos do golpe militar de 64. A nossa programação hoje está fervendo. Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Como a gente falou, hoje o programa tem dois blocos e o primeiro a gente está comentando o 8 de março. Falando enquanto homem que sou e que estou comentando isso, só é consciente de que não somos os principais atores desse dia, me tocou um texto que li na internet de uma moça chamada Daniele Bandeira comentando essa coisa de receber as flores e parabéns no 8 de março. E aí ela mandou um recado para nós homens, dizendo que o principal hoje, nesse dia de hoje, que no caso foi o dia de sábado, mas devem ser em todos os dias do ano, não é dar parabéns às mulheres pela sua condição de subjugação, por preparar o jantar, por botar a comida na mesa, mas é, de fato, nos reeducarmos nossos amigos, nossos colegas que tanto reproduzimos as práticas machistas. Então, esse é um recado que, enquanto homem, eu deixo para outros homens de a gente combater o machismo que existe em nós mesmos e estar consciente de que a gente reproduz esse machismo. Para dar continuidade, a gente vai soltar então um spot produzido pelas loucas da Pedra Lilás, falando sobre feminicídio. Na série Até a Violência contra as Mulheres Parar, vamos dizer as coisas por seu nome? O que está ocorrendo com as mulheres e as meninas em muitos lugares do mundo é um genocídio. Às vezes, pensamos que um genocídio é. Porém, há genocídios que não queremos ver. No México, são 1.300. No Peru, não se sabe. Na Espanha, 70. Em Portugal, 2,5 vezes mais do que na Espanha. No Brasil, 3.900 mulheres. Estes são números incompletos de mulheres assassinadas ano após ano, vítima do feminicídio. O que está acontecendo com as mulheres e as meninas em muitos lugares é um genocídio. Todo dia é dia da não violência contra as mulheres. Violência contra as mulheres? Aqui não! Programa das radialistas apaixonadas e apaixonados. Versão brasileira, Loucas de Pedra Lilás. Olá, você conflui está de volta. Gente, falando sobre mulheres como essa que sou, não é? Fazendo parte desse mundo maravilhoso. O que eu tenho a dizer é que o machismo, por mais que se lute contra ele, ele vai continuar existindo na nação como uma doença. Mas uma doença que pode ser curada, né? Com a luta, com novos pensamentos, novas mudanças, tudo está proposto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, quanto à mulher, o que eu posso dizer é que ser mulher não é ser submissa. Ser mulher é ser forte, é ter consciência, é ser mãe. Mãe da pátria, mãe do filho, mãe da vida. Mãe do mundo. Assim seja, mãe, mulher, tudo é com M, não é isso? Então, portanto, gente, o que eu peço é que os homens do mundo tenham mais consciência, aprendam com essas mulheres que lhe puseram no mundo. Foi de uma mulher que você nasceu. Então, elas exigem mais respeito, mais amor, atenção, humildade. Enfim, se não for pedir demais, um pouquinho de cada coisa a cada instante, isso será um novo mundo. Parabéns, mulheres. A gente já vai fazendo a ligação para o próximo bloco do programa com a música. Vocês vão entender sobre o que é que a gente vai falar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.

os lados diários, entre setores industriais, pessoas ligadas à imprensa, que construíram essa ideia do terror vermelho, do perigo cubano, e todo o terror em torno disso que dá espaço para que surgisse a parte, inclusive, da, entre os militares, a ideia de que eles precisavam tomar frente para pôr ordem na casa. Era essa questão. Foi um regime, foi um período de sucessivos governos, inclusive um regime de exceção, de ditadura, de arbítrio, e que vai se estender de 64 até o processo de redemocratização do movimento da direita já lá em 84. Quanto às medidas ditatórias da época, o primeiro ato do governo de Castelo Branco consistiu em anular as reformas de João Goulart. Revogou os decretos de nacionalização das refinarias de petróleo, desapropriação de terras, ao mesmo tempo iniciou uma violenta repressão contra aqueles que considerava opositores ao regime militar. Isso tudo rolou na época. Sim, é só confirmando aquilo que eu disse anteriormente, né? Quer dizer, esse é o cenário, tá? E aí esse ato institucional, número 1, vai se suceder vários, que vai desembocar no fatídico AI-5, que aí todas as, né, os direitos civis, vão ser suspensos. Então é aquela história, todo mundo é comunista até que se prove o contrário. E logo pode ser arbitrariamente, né, retirado de circulação e investigado aqui entre aspas bem grande, no sentido de até sob uso de tortura, inclusive. Entre as medidas de repressão, cassou os direitos políticos de 378 pessoas, dentre os quais três ex-presidentes, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, seis governadores e 55 membros do Congresso Nacional. Além disso, demitiu cerca de 10 mil funcionários públicos e mandou instaurar cerca de 5 mil inquéritos, envolvendo 40 mil pessoas. Vários desses setores da sociedade, trabalhadores, estudantes, religiosos, intelectuais, etc., manifestaram-se desde o início contra a ditadura militar, instalando em 1964. Muitas pessoas tiveram que fugir do país. Outras foram presas e torturadas. Outros foram mortos pela força de repressão. Então, o que, que o senhor tem a nos falar sobre as canções da época, no caso? Como essa aqui de protesto, uma delas, no caso, essa... Para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré. O que, que você me diz sobre essa letra, essa canção? Essa canção... Né, que depois vai ser proibida a execução pública dela, essa música, ela representa, ou representou na época, a resistência, o pessoal inconformado com essa ordem. É bom que se diga, né? A sociedade brasileira não assistiu testificada a essa destruição progressiva das liberdades civis. Os movimentos sociais, como você bem disse, vão se organizar e vão lutar para, contra, né? E claro, vai ter uma contra-reação forte a eles. A repressão vai ser muito forte. E aí, Vandré vai ser uma música que vai, como outras também, o Chico, particularmente, por exemplo, Apesar de Você, não é? Vai... E aí, o Dom e Ravel, esse é outro lado da música, não é? O Dom e Ravel vai ser a música que vai embalar, né, o regime e, particularmente, a ideia de milagre brasileiro. Esse é o país que vai para frente, do povo, grande valor, o país que canta, que se base das coisas. Né? Esses hinos ufanistas, é isso que eu estava dizendo logo no início. Não sei se necessariamente foram financiados pelo governo, mas caíram como uma luva para a construção ideológica, ou seja, para a construção de um consenso na sociedade, uma hegemonia, né, de uma certa ideia de que antes tinha bagunça, aí lembre-se, Jango, agora, sobre os militares, agora tudo funciona, agora está uma ordem, agora é policial no meio da rua, reprimindo a garotada. Né? Então, essa ideia foi essa música, e como outras, o Javel representa bem isso, representa isso. Né? O conformismo, a quietação, mostrar como para frente Brasil dos anos 70, da grande Copa do Mundo que ganhou o tricampeonato, foi apropriado pelo regime militar para mostrar que tudo estava bem. Enquanto isso, as empreiteiras ganhavam dinheiro com a, né, com a Transamazônica e outras obras faraônicas da época. E outros setores também, principalmente a imprensa, que noticiavam a Copa do Mundo e ganharam dinheiro, e construíram impérios a partir daí. No caso, principalmente a Rede Globo. Né? É, nós vamos dar uma pausazinha agora com a música da época, no caso, né, desse regime militar, esse regime louco, a que eu considero louco. Não é isso? Então vamos lá com a música. Esse é um país que vai pra frente. Mas. Este é um país que vai pra frente. Oh, oh, oh, oh, oh. De uma gente amiga e tão contente. Oh, oh, oh, oh, oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido, de grande valor. Você que está nos acompanhando, estamos no Você com Flor, conversando sobre 50 anos do golpe militar no Brasil. A 1º de abril de 1964, era deposto o então presidente João Goulart, e em seu lugar foi imposto um regime militar. Para falar sobre o assunto, a gente está conversando com Eduardo, que ele é historiador e conhece bem disso que aconteceu. Nessa primeira parte a gente comentou do contexto, de como foi o passo a passo na década de 60, ou seja, 50 anos atrás, que levou a esse golpe. As pessoas, no caso, que foram, na época da repressão, as pessoas foram torturadas, para isso existe uma identidade dessas pessoas. Existe, todas as pessoas têm uma cara. Onde estão essas pessoas, esses torturadores? Pois é, aí é que entra o papel da Comissão da Verdade. A tortura, reconhece que houve, foi promovida pelo Estado, foi. Existe, para fazer a tortura, torturadores, sim, mas quem são eles? Isso é um direito que as famílias dos torturados, dos presos políticos e daqueles que morreram sob tortura e que grande parte não foi encontrada, corpos para sepultamento, é o direito que eles têm de saber quem são. Porque essas pessoas estão aí, ó, em circulação. Né? São, às vezes, até honoráveis cidadãos, né, respeitáveis pais de família, que circulam. E as pessoas precisam ter direito a saber os seus nomes, a sua identidade. Esse processo não é revanche. Isso aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai. Por que o Brasil não? Sobre o álibi, quer dizer, o álibi no sentido de, né, não, é porque houve a anistia. Sim, anistia, certo. Naquele momento foi preciso. Mas anistia não quer dizer impunidade. Né? E eu acho que é importante a gente saber quem são essas pessoas. Onde elas estão? Quem matou? Né? Quem torturou? Né? E é nesse sentido que eu acho que a Comissão da Verdade cumpre o seu papel hoje. E eu acho que é algo que precisa ser aprofundado e ver quando ainda hoje há dificuldade, 50 anos depois, de saber os nomes e a colaboração dos setores militares e civis para que essa realidade seja revelada. Eu já tenho muita dificuldade, muito silêncio. O processo de tortura é comum a todos os regimes ditatoriais, né, e autoritários. E aí, particularmente no regime militar, isso virou uma prática política do Estado. Era uma ação articulada, era parte do processo do regime que surgiu e se acentuou a partir do AI-5, né? E que as liberdades foram suprimidas, liberdades civis. E aí o que acontece nesse período é que surgem músicas como a de Vandré, que é uma música de protesto, mas também se cria o clima, né? E outras músicas. Aí entra o clima da Copa do Mundo de 70, pra frente Brasil, qualquer semelhança com momentos futebolísticos e Copa, né? Né? Para tentar construir uma determinada identidade, determinada, né? E do outro lado, essa questão também de surgiram músicas de protesto do Chico também, e também músicas que foram, se não financiadas pelo regime, oportunisticamente apropriadas pelo regime. Né? Ou seja, é uma coisa que a gente sempre coloca, quer dizer, houve tortura? Houve tortura. Onde estão esses torturadores? Quem são? A gente precisa de cara. A gente precisa que esses torturadores sejam, não por revanche, não para que a gente possa espancá-los em praça pública, mas para que as pessoas que perderam seus entes queridos, no CT, no estado de viagem, tenham o direito de saber quem os mandou. Vou perguntar a ti, Eduardo. Golpes militares ocorreram nessa época, não só no Brasil, não só na América do Sul, e na América Latina isso foi característico, de diferentes maneiras. Aí eu pedi para te comentar um pouco a comparação com o que foi o golpe aqui no Brasil e o que foi o golpe em outros países. E antes de passar a palavra, só comentando que, como o Flo falou, essa música que tocou foi Este é um País que Vai para Frente, era uma música... cantada nas escolas durante o período de regime para criar aquele clima nacionalista e tudo mais. Mas enfim, eu te pergunto isso, a relação com o Brasil e outros países. Legal. Quer dizer, a ditadura militar civil não foi só aqui, né? Ela acontece dentro de um contexto, como você mesmo colocou, dentro de uma reação dentro de um contexto de guerra. De um lado o bloco capitalista, do outro lado o bloco soviético, que tinha, né, como ponta de lança aqui a questão de Cuba, né, e o perigo de que a cubanização da América Latina, ou seja, que a revolução cubana fosse exportada para vários lugares, inclusive, estrategicamente, o Brasil. Então, é preciso entender que teve a ditadura aqui, mas teve também no Chile, né, onde o governo Pinochet mata Allende, que era um governo de perfil socialista, e que também se trabalhava muito nessa questão dos movimentos sociais, dos movimentos de base. Sofreu também a Argentina, posteriormente, foi posterior aos dois golpes, mas que também foi extremamente violenta, intensa, né, e que teve também todo um processo de mobilização, de resistência, é preciso sempre se dizer. Houve um movimento de resistência e não aceitação da ordem dessas coisas. Né? E aí, nesse contexto de que a Argentina, o Brasil e o Chile vão se tornar referências para a implantação de outros regimes ditatoriais no resto da América Latina, de forma direta, às vezes indireta, através de manipulação de eleições e também de estabelecimento de regimes ditatoriais e militares. Então é dentro desse contexto que a gente se encontra. O cenário é esse: Guerra Fria, perigo vermelho, o medo, o terror, para que implemente um processo de reorganização do capitalismo aqui, principalmente liderado hegemonicamente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que vai, né, criar toda essa ordem, essa lógica de enviar os nossos seus produtos para serem comercializados aqui, consumidos por nós. Há um processo de americanização. Então é nesse contexto que se dá. E a gente estava comentando aqui em off que na Argentina foram cerca de 30 mil mortos, né? Lá em 4 anos, né? Então, muito mais do que teve aqui num período muito menor de tempo, não é? A coisa que comentasse que foi uma intensidade muito maior. Só que, por outro lado, aqui você teve 20 anos de continuidade de um mesmo regime. Então, o que é que isso significa para a continuidade do Estado brasileiro? Aqui, comentaste que o período que é conhecido na historiografia como a ditadura se estende até ali meados da década de 80, né? Cerca de 20 anos ou um pouco mais, a depender de como você considera. Só que aí, as instituições do país, elas estão todas tomadas já por um jeito de administrar, né? E por uma cultura política, digamos assim, que ao longo de 20 anos foi implementada. Então, que herança tu consideras que isso deixa para esse período que vem depois, para esse período que a gente vive até agora? 64, vamos colocar aqui, até 84, o movimento das grevas já representa historicamente uma geração. Ou seja, uma geração foi construída sobre a tutela, sobre a batuta do governo civil-militar, do regime civil-militar ditatorial. Isso constrói uma cultura, uma mentalidade, implementa na sociedade um sistema, né, uma ordem de coisas, que é ditatorial, que é reacionária, que reforça características conservadoras. E é nesse sentido que, nesse processo de democratização, pós-64, e aí você talvez a questão do legado, é que esse processo de democratização, né, como o Berico de Silva, que era o grande guru, né, desse processo da distensão gradual e progressiva e controlada, fez com que o Estado brasileiro, apesar de democrático do ponto de vista formal, seja, né, ou tenha práticas conservadoras, reacionárias, ditatoriais, que se mantém. Né? Existe um Estado conservador implementando ainda um projeto conservador sobre mecanismos democráticos. Então é nesse sentido que a gente precisa compreender que a ditadura, ela se perpetua como uma espécie de longa duração da história, né? E que vai contaminando, não é? E vai construindo uma mentalidade do medo, do não pode, do é proibido, cuidado, olha aí, não é? E que isso vai ser colocado, inclusive, nos setores da educação, no setor da saúde, no setor da economia, no setor, inclusive, dos movimentos sociais. Eu acho que o grande legado, a grande marca que fica de 64, é uma cultura conservadora e arbitrária na sociedade civil, né? Que vai se perpetuando, ó, vai se perpetuando. Porque mentalidades, ideias, não tem decreto que acabe, né? É uma cultura. Então, a cultura que pode, por ser cultura, mudar. Mas leva mais tempo do que construir uma constituição e dizer, a partir de agora, em 1988, seremos um Estado democrático. Ninguém decreta a democracia. Democracia é prática. E ou se radicaliza o processo democrático, ou se mantém as velhas estruturas. e as velhas estruturas estão aí, né? Contaminando a educação, a saúde, como eu digo, as práticas políticas, né? Né? Há muitos maranhões por aí, e aí a gente tem que ficar ligado. Dentro desse espaço de tempo, na tua concepção, de 50 anos para cá, no caso, esse aniversário, o que mudou? Olha, eu acho que mudou foi, de um lado, coisas boas, no sentido de que hoje há mais espaço para que você, de repente, tenha expressão ou fale como agora, né? A gente está falando abertamente sobre um evento e, em tese, sempre estou dizendo, como historiador. Agora, do outro lado, a gente também tem que ter muita tranquilidade para perceber que há também, e aí a gente precisa ter cuidado, passando 50 anos depois, que mudou-se duas gerações. Há uma geração que não vivenciou 64 e o regime militar. E aí o perigo de ter saudade e achar que no tempo de 64 tinha tanta corrupção como agora. Tem saudade? É isso que eu estou dizendo. Há uma possibilidade de construção ideológica, uma construção de uma determinada ideia, de que idealizar 64 até 84, o regime civil militar, e aí se construir para a garotada, para os que não passaram por dizer, olha, naquela época tinha ordem, as pessoas podiam andar livremente pelas ruas, aquela exigia muito mais respeito, a família estava consolidada, existia ordem, não existia tanta bagunça, não existia tanto corrupto, né? Então, esse discurso reacionário conservador capta ideologicamente esse sistema e, não digo a gente retomar 64, mas implementar uma prática conservadora ou aprofundá-la, né? Através do tipo, eu posso abrir mão da minha liberdade individual em nome da ordem pública. E há movimentos, e há coisas nesse sentido. Para a época, há uma corrente contemporânea que pinta com cores muito paradisíacas, né? Eu digo que é bom que a gente fale de 64, para que a gente não esqueça 64. E esquecer 64, não como saudade, né? Não no sentido aí a gente falando da questão da mulher, né? Lembrar como uma festa, como um momento histórico, como algo, uma efeméride. Mas dizer, olha, lembrem-se da ditadura. Lembrem-se como era a ditadura. Lembrem-se dos torturados, lembrem-se dos torturadores, lembrem-se daqueles que morreram. Lembrem dos sonhos, dos projetos. Lembre de como era, né, o que estava se lutando. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem a possibilidade de, através de problemas, criar um contra discurso contra esse tipo de essa ordem que está se estabelecendo aí, de uma saudade de um regime civil-militar idealizado, que é uma mentira, que é uma farsa, que só atende ao medo e ao conservadorismo e reacionarismo. Para terminar, no caso, eu gostaria de saber se as escolas públicas se trazem esse tema hoje para os seus alunos, né? Se formalizam isso na cabeça de cada um, para aqueles que não passaram, não conheceram a época. O que, é que o senhor tem a nos dizer? Olha, eu acho que assim, fica difícil a gente falar da escola pública, de forma geral. Há movimentos desse tipo de conscientização. Os livros didáticos hoje trazem muito mais informações dos problemas, dos contextos, dos conflitos que existiam em 64, a partir de 64, no regime civil-militar. Mas é preciso que, por conta do contexto em que a educação se dá no Brasil, corre-se um sério risco disso passar batido, não é? Ficar como uma matéria perdida, um capítulo perdido no livro didático, em que o professor, né, e a própria escola não se comprometa na desconstrução desse discurso saudosista e em vez de um discurso crítico, histórico crítico, sabe? A gente tem que apostar nesse discurso histórico crítico, ver a história de forma crítica. Sim, a quem serviu esse regime? A população. Mas sem as empreiteiras, os setores da comunicação, os impérios, as coisas se consolidam nesse momento, se articulam nesse momento. Então, é nesse sentido que a gente precisa ver. Quer dizer, não posso dizer que a corrupção começou com os militares. Isso não é possível dizer. Né? Agora, há todo um mecanismo, há toda uma condição para que essa corrupção se dê. Corrupção essa que não vai ser expressa, porque não há interesse. Com o processo de democratização, sim. Mas aí, a questão é... Pra quê, né? Aqui, ó. A gente vai soltar aqui uma música que está nesse processo de final da ditadura para abertura da anistia e já a gente volta. Lama 88.1 FM. A gente está ouvindo, fazendo, conversando Você com Flor, que é um programa semanal aqui da rádio. E a gente vai chegando ao fim do programa. Falamos hoje sobre Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, e agora sobre 50 anos do golpe militar no Brasil. E a gente teve como entrevistado o Eduardo, que é historiador, e conversou um pouco conosco sobre este último tema. Para encerrar, Eduardo, a gente passa as palavras, tem alguma consideração final? Alguma... Primeiro, agradecer o convite. E também dizer o seguinte, vejam só, eu acho que é importante retomar, né, a questão da ditadura, do golpe. E aí, como eu disse, não como um efeméride, algo a ser comemorado, algo a ser lembrado como um fato histórico, isolado e tal, dentro da... mas o valor, o sentido dele. Quer dizer, processo, progressiva desconstrução e a construção de um outro projeto do Brasil. Não é? E aí a gente vai ver que a partir daí se constrói práticas conservadoras, reacionárias, totalitárias. E essas práticas ainda estão em vigor. Essas práticas ainda estão. Processo de repressão existe. E aí a gente precisa compreender que é preciso que as novas, as juventudes, os novos, saibam como. Para que não se construa, dê espaço para uma construção de saudade, de lembrança boa daquela época. E não foi. Se foi, foi para setores ligados ao capital, setores ligados ao, à questão dos mega consórcios, como o grupo Time Life, né, na comunicação brasileira, né, e que continua sendo implementado. Temos uma Copa do Mundo, mais uma vez, para frente do Brasil, né? É isso aí, lembrar que as heranças desse golpe estão conosco até agora, que a gente está vendo muito disso, muito discurso, nos discursos que estão aparecendo na TV, nas ruas, de diferentes camadas sociais, apelando ao que o Eduardo estava falando. Tem uma saudade desses tempos de ditadura, um saudosismo em relação a isso. É importante lembrar o que foi esse período, o que esse período ainda traz para nós agora, não achar que a gente não tem resquício de ditadura. Há muita gente que diga que a ditadura nunca acabou. E essa é uma coisa que a gente vai estar discutindo aqui na rádio, ultimamente, e aqui no Lama também, aqui no Centro Integrado de Saúde. E refletir isso nesse momento que a gente está vivendo. Pessoas perdendo suas casas, sem receber indenização, sem receber indenização devida, devido a grandes eventos esportivos, grandes grupos lucrando, se beneficiando com esses processos de grande criação de um Brasil forte. Aí alguns lucram, outros saem perdendo. A gente pensar, quem está saindo lucrando, quem está saindo perdendo, a gente agradece ao Eduardo, e vai encerrando mais um Você com Flor. Você com Flor de hoje, agradece pela participação do Eduardo, né, que estava aqui conosco nesse debate tão amplo, muito esclarecedor, né, para aqueles que não viram passar ou só ouviram falar. Mas eu digo a vocês, fiquem com isso na mente, pensem, reflitam sobre tudo isso que a gente conversou, para que essa história não se repita novamente e não vire um novo marco na nossa história. Certo? O Você com Flor vai ficando por aqui. E eu agradeço a vocês pela participação, meus ouvintes queridos. Você com Flor. Bye, bye. I love you.